Bom dia a todos e todas, né, que estão ouvindo a gente, o pessoal que está aqui na mesa. E cada um desses textos que a gente leu hoje daria para a gente falar aí 20, 30 minutos sobre cada um deles. Eu vou tentar tecer somente alguns comentários rápidos sobre essas histórias. Bom, primeiro, esse texto de Ezequiel que a gente está lendo essa semana, como eu falei, Ezequiel é um texto normalmente complexo, né? Cheio de metáforas, cheio de simbologia. Mas seguramente, não tenho medo de errar, esse Vale dos Ossos Secos é talvez a imagem de Ezequiel mais bem conhecida, que mais se fala dele. Tem até música que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Me lembro de um Negro Spiritual que eu ouvia quando era pequeno. E sempre que a gente vai interpretar as escrituras ou vai se aproximar delas, a gente não pode ficar inventando coisa que não está aqui. A gente tem que lembrar primeiro de tudo a quem foi escrito esse texto e em que situação estava sendo escrito aquele texto, para a gente poder aplicar na vida da gente. Esse texto foi endereçado especificamente ao povo de Israel. Em que situação estava o povo de Israel? Simbolicamente, como um vale de ossos secos. Falavam, nossos ossos se secaram, uma expressão bem poética para dizer, ó, acabou a esperança. O que que levou Israel à morte? E o que que isso tem a ver com a gente? Israel foi tomado, primeiro de tudo, de uma profunda arrogância antes do exílio na Babilônia. Eles estavam vivendo uma situação em que o auto-engano era que tudo tinha jeito e que as coisas iam acontecer bem. Apesar dos avisos do profeta de então, que era Jeremias, dizendo as coisas não estão bem, nós estamos nos arriscando a acabar e colapsar como sociedade, as pessoas se mantinham vivendo como se nada estivesse ocorrendo. Veio o exílio foi pesado, as pessoas foram levadas embora, e quando Ezequiel está falando isso aqui, já se passaram mais de 30 anos de viver no exílio, ou seja, toda uma geração cresceu vivendo no exílio sem a menor esperança de voltar, e, na prática, vários desses jamais voltariam. E aí aparece essa profecia de Ezequiel e fala... Profetiza aí e diz para esses ossos para eles se levantarem. E antes disso, Deus pergunta para Ezequiel: você acha que é possível isso? Ezequiel, na dele, né, porque ele já sabia com quem estava falando, ele fala: o senhor que sabe. Então fala lá, manda os ossos se reunirem de novo. E aí acontece essa coisa Spielbergiana, parece um filme, né? Aparece naquele... Fica tudo em pé de novo. Você gostou da encenação? Mas aí ele notou que ainda faltava algo. Os corpos estavam ali, mas estava vazio de espírito. Não tinha sopro de vida dentro deles. Ele fala: agora fala ao espírito, profetiza, enche esses corpos. E aí logo em seguida está ali a explicação da metáfora. Olha, esses ossos secos simbolizam o povo de Israel e eu vou fazer com eles, eu vou restaurar o vigor e vou restaurar tudo isso. Bom, gente, o que acontece na prática? Quando a gente olha para aquilo que se chama povo de Deus ou quem se diz povo de Deus hoje, a gente, com pouco medo de errar, o que a gente vê é um troço absolutamente sem graça, ensimesmado, e que talvez esteja experimentando aquilo que a gente poderia chamar o início de uma grande morte. Existem vários autores, eu estou lendo um autor atualmente exatamente sobre isso, que consideram que o povo de Deus no Ocidente está condenado já a uma doença terminal para acabar. E que o que se vive, na verdade, o que que leva a essa morte é exatamente o de sempre: prosperidade, vida fácil, arrogância, poder, falta de desafio. E essa pasmaceira enorme pode fazer a gente olhar e falar um vale de osso seco. E várias alternativas estão aparecendo para discutir exatamente essa falência desse projeto que é ser povo de Deus no Ocidente. E não existe substancialmente hoje, nesse momento, nenhuma diferença entre o número de divórcios, número de depressão, pessoas com problema com filhos, filhos com problema com pais, problemas econômicos, corrupção, mentira, é tudo igual. Infelizmente, entre aqueles que se dizem religiosos e que não são religiosos, a diferença é zero, estatisticamente. O que mostra que se tem alguém morto aí, é quem diz ou que acha que é e não é coisa nenhuma. Qual é a primeira palavra que eu queria trazer de esperança? Mesmo que a gente vire um vale de osso seco, que a gente olha para isso e nada faz sentido, e é uma confusão danada, só existe uma alternativa para tentar, para a gente poder ver isso se levantar de novo como vida, se o Senhor assim disser. Se for uma coisa que Deus diz, fala, faça. Essa é a primeira coisa. Toda ação de tentar reviver osso seco, isso pode valer para a tua vida, isso pode valer para a tua família, isso pode valer para a relação que você tem com as pessoas, isso pode valer para todo um povo. Isso só acontece quando o Senhor diz e faz. Essa é a primeira coisa. A nós só nos cabe pedir pela sua misericórdia. Lembra do salmo que a gente está lendo essa semana inteira? Ele fala assim, Senhor, derrama o teu perdão para que as pessoas te temam. É engraçado, né? Parece que você vai temer quando você vai ser punido. É isso, vou ficar com medo porque vai ser punido. Senhor, derrama o teu perdão para que as pessoas te temam. Quando você tem noção de quem você é e você sabe a porcaria que você é e você está diante de um poder tão grande capaz de te perdoar, o que gera é temor mesmo. Porque quando você está... Eu me lembro de uma história que sempre me tocou muito, que era uma senhora com quem eu convivi quando era pequeno, que o filho dela era motorista de táxi, e que ele foi assassinado. Depois, a pessoa que o assassinou, no táxi, foi presa. E essa senhora, por anos a fio, ia visitar esse homem que matou seu filho. E todo domingo ela ia lá. Ou uma vez por mês, eu não me lembro direito, assim, eu posso estar errando no dado. Mas ela ia lá, levava Bíblia, levava comida, levava roupa e fazia questão de visitar esse homem. E ela fazia questão de ter perdoado esse homem. E é lógico que isso é um instrumento absolutamente sensato quando você toma essa atitude de perdão. Assim como há pouco tempo eu vi um documentário que o pai de um dos meninos que foi morto naquela ilha na Europa, quando entrou um fascista lá matando um bando de jovens... Ele falou, olha, eu só quero que o cara cumpra a pena dele, mas eu não quero odiá-lo, eu não quero detestá-lo, eu não quero a pena de morte para ele, eu não quero nada. Eu não quero dar para ele o que ele deu para o meu filho. Isso é uma dose de poder que é dada no seu coração, que diante de quem recebe tal perdão, quem recebe tal graça, quem recebe tal acolhida, você teme, você treme. É disso que Deus está falando. Então, cabe a nós fazer aquilo que o Salmo fala, pedir e clamar ao Senhor na nossa angústia. E pedir mesmo, Senhor, derrama o seu perdão. Porque quando Ele perdoa, acontece isso. Não interessa quão seca seja a sua vida, quão sem graça seja a sua vida, quão sem sentido seja a sua vida. Quando Deus decide que vai levantar você, Ele começa a levantar de novo. E realmente, isso vai gerar um temor danado. Daí, tem a segunda parte do texto. E existe uma religiosidade popular que adora contrapor, né, carne, material e espiritual, coisa que fica flutuando por aí. Primeiro vamos entender o que o grego está falando. O termo carne no grego é sarx, já falei sobre isso. Tem nada a ver com soma, corpo, tá? Tua carne, teu músculo. Carne, e por isso eu gostei da tradução que você leu, a tradução antiga, fala o pendor da carne, né? Aqui, pendor da carne. É a pender. Pender é inclinar-se na direção de. A gente tem uma inclinação natural para aquilo que a gente chama de carnalidade, ou sarx no grego, a inclinação natural do ser humano para fazer o mal. Nosso comportamento de espécie, biologicamente, a gente tem uma inclinação natural para ser implicante, para ser desagradável, para ser enjoado, para ter o outro como inimigo, para desconfiar, para ser ruim. Essa é uma inclinação natural da gente. Essa é uma inclinação da nossa espécie. Nossa espécie não convive bem com outras espécies, não convive bem nem com a própria espécie. Se nós aqui, por um acaso, decidíssemos fazer uma tribo e vivemos fechado, bastaria chegar outra tribo que a gente, na hora, não ia gostar. O acolhimento e a hospitalidade que a gente tem falado que tem que ser natural para nós aqui, não nos é natural. A gente não foi com a cara, é a coisa mais normal. Quantas vezes eu ouço isso? Até entre nós, às vezes, eu ouvi. Não fui com a cara. Nós somos assim, essa é a nossa inclinação natural do ser humano para ser carnal. E quando fala do espírito aqui, é a inclinação não natural dada por Deus para que a gente, num lugar onde... Sabe o que é natural no mundo, gente? Natural Trump. Sabe o Donald Trump? Aquilo é o natural do ser humano. Arrogância, exclusão, preconceito, sabe, fazer muro, separar-se, não relacionar-se, não dialogar. Isso é o natural do ser humano. Aquilo lá, um ser humano entregue à sua natureza. O que é não natural? Não natural é acolher, é ser hospitaleiro, é compreender, é perdoar, é sentar junto, é dialogar, é ouvir o outro, é servir. Mas não natural ainda é perdoar alguém que é do outro lado. Natural para o ser humano é dividir a humanidade entre nós e eles. Sempre, não interessa o que seja o nós e não interessa o que seja o eles. Preto com branco, homem com mulher, sim com baixo, orientação sexual, profissão, classe social, a gente sempre, naturalmente, faz nós e eles. Não natural é considerarmos todos um nós. Isso é inclinar-se para o espírito, inclinar-se para a carne. O que vivifica a gente é exatamente essa ação do Espírito de Deus, que nos faz ser acolhedores, hospitaleiros, solidários, cooperativos. Isso é aquilo que traz vida. Paradoxalmente, a nossa inclinação de espécie é chamada a dar um passo no sentido de aproximar-se daquilo que é a direção natural da nossa evolução de espécie, que é nos tornarmos todos um em Cristo. E a gente insiste em ir tomando atitudes secas, secas, secas, relacionando. Antes a gente estava falando sobre alguns hábitos culturais, como não falar com a pessoa do lado, né, que chama atenção. A gente brinca, às vezes, na nossa cidade, Curitiba, né, de ser uma cidade que as pessoas não se falam. Isso pode ficar cada vez mais forte, até que o individualismo terrível se impõe. E a gente pode viver num prédio com 350 pessoas naquele prédio, sem um falar com o outro, sentindo mais profundo isolamento e solidão. Esse isolamento e solidão, essa vida que não é vida, essa sobrevivência à margem, é aquilo que poderia ser comparado com um vale de ossos secos, ou uma vida numa sepultura. O apartamento de muita gente que vive sozinho é mais ou menos parecido com a cova de Lázaro. Lá dentro que tem um defunto, que sai todo dia, trabalha, vai para o trabalho, volta, paga a conta, volta para casa, dorme, come, volta para casa de novo. É um defunto. É um defunto. Está morto. Está morto. Bom, qual é a palavra que a gente pode tirar do Evangelho? Primeiro, esse homem que vai ser visitado, que morreu, era um profundo amigo de Jesus, Jesus o amava profundamente. Ele simboliza e poderia simbolizar perfeitamente o mesmo ele poderia simbolizar perfeitamente a mesma situação na qual nós temos com Jesus. Ele nos ama profundamente. E a gente vai adoecendo dessa doença terrível que nos consome nesse momento, do individualismo, do eu, daquilo que me interessa, daquilo que me enche a barriga, até o ponto que a gente morra. A gente às vezes fica pensando, por que que Deus deixa isso? Por que que Deus deixa aquilo? Deus não deixa nada. Isso é a gente que faz. E se tem alguma dúvida de que lado está Deus, Deus está do lado da gente, não está do lado da vida que nos faz ser assim. Quando Jesus olha para aquela situação lamentável de Lázaro, e até um determinado ponto ele controla a situação toda, ele está indo, os discípulos dizem, não vai, olha que é perigoso, os judeus estão lá, ele nem chega perto da casa, porque ele sabe que chegar é dar confusão, os caras estão querendo comer o couro dele, vai chegar, está chegando perto da Páscoa, ele está sob perigo de ser preso, mas quando ele chega e vê Marta, Maria, ele vai se tomando de emoção, quando ele vê o lugar onde o amigo dele está morto, Jesus é tomado completamente de toda a sua humanidade, Jesus chora, fica profundamente comovido. Esse choro, essa comoção, é a comoção de Deus ao nosso lado, é o Deus conosco. Quando Deus vê a sua vida seca, morta, fechada em si mesmo, a primeira palavra que eu posso te dar é que Deus se comove profundamente com a sua situação e Deus chora. Deus lamenta profundamente que você tenha se tornado o que você se tornou, que você tenha adoecido ao ponto de chegar a viver essa vida de morte. A grande esperança que a gente tem é que ele diga só uma palavra. E essa palavra, ainda assim, vai demandar um detalhe, obediência. Tem a obediência dos que vão ter fé em lugar do outro, porque alguém precisou ter fé para ele falar, tirem a pedra. Marta ainda chega e fala assim, o senhor, calma, tem 4 dias que ele está aí dentro, está fedendo já. Tem todos os porquês não tirar essa pedra. Jesus fala, tira essa pedra. Primeira atitude que talvez demande daqueles que estão do lado assistindo a ação de Deus sobre a vida de alguém, é talvez se colocar em obediência para colaborar com aquilo que Deus disse. Se Deus disse, ama o seu vizinho, Deus diz, e ele não diz assim uma coisa mágica para você, ó, faça isso, faça aquilo, não, Deus diz coisa muito simples, ama o teu vizinho, oferece a outra face, caminha a segunda milha, compartilha a sua capa, divide a sua comida, as palavras do Senhor são muito simples. A primeira atitude que vai demandar a obediência é a nossa atitude de obediência, mas ainda existe uma segunda obediência, porque Jesus vai dizer para Lázaro lá dentro, sai para fora, Lázaro. Ele vem atado ainda, ele vem preso, ele vem com toda a sua vestimenta de morte, ele não sai dali um anjo iluminado, flutuando, bonitinho, não. Ele sai dali com mosca rodando em volta, amarrado. E depois ele vai fazer de novo essa interação, vai lá, tirem as faixas dele, tira essa roupa de morto dele e vamos de novo para a vida, Lázaro. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como é que está a pessoa que está ouvindo isso aqui, se alguém está ouvindo isso aqui. Eu não sei como é que você está, mas às vezes você está lá numa vida de morte, sabe? Enfiado num buraco existencial que você não sabe de onde sair de lá de dentro. Eu não tenho a menor dúvida que Jesus está dizendo o tempo inteiro, Deus está dizendo o tempo inteiro, sai para fora. Dá um passo para fora. Vai ter gente para te ajudar a tirar as faixas, vai ter gente para te atirar as tiras que te prendem nessa vestimenta de morto. E o Espírito do Senhor vai soprar dentro de você de novo e a sua inclinação natural para a morte, a sua inclinação natural para a vida, a sua inclinação natural para ser ruim, chato, enjoado, ranheta, mesquinho, pequeno, tudo isso aí vai ser substituído por uma vida de acolhimento, de paz, de longanimidade, de paciência. Mas, acima de tudo, observe que em todos esses textos, todos os tempos estão no plural, tem um nós, tem uma comunidade, tem gente junto, não é tarefa para um sozinho. Você vai obedecer, você vai dar o passo, e vai ter gente que vai dar o passo e vai obedecer e vai te ajudar, e nessa interação, a inclinação da carne vai ser vencida. Esses textos dariam para explorar muito mais, dá para ir muito mais longe. Né? Cada texto desse tem tanto detalhe, dá tanta coisa legal para tirar, mas eu não vou em frente. Só quero deixar essa palavra hoje. que se tua vida está uma vida de ódio, de ócio seco, se o povo chamado povo de Deus nesse país é uma vergonha de ossos secos, a esperança está em o Senhor poder dizer: levanta, levanta, encher de novo de seu espírito e a gente sair desse buraco que foi levar, a gente foi para lá, e a gente vai para lá como povo e vai para lá como indivíduo por causa da nossa arrogância, porque a gente acha que não, que a gente vai dar um jeito, que a gente é melhor que os outros, que com a gente não acontece, que a gente é não sei o quê, que a gente é não sei o quê. Arrepende-se disso e a gente vai ver esse vale do ossos secos virar vida de novo, e a gente vai virar um exército de gente muito legal. E você também consegue sair disso. Agora, a mensagem realmente não é individual, tá bom? A mensagem é para todos nós. Deus abençoe e um bom dia.